minha vida. Minha vida, sim, essa é minha vida. Vivo cada dia como se fosse o fim da vida. Prendo a casa, a família, é, eu prendo a vida. Com problemas no dia a dia, mas assim é a vida. É, pra mim é essa vida, é, eu meto o pé na vida. É, e o que eu quiser da vida, vou fazer nessa vida. Não vou ser um Zé na vida, não. Guerreiro, fé na vida, fé. E vivo agora, é, porque você não leva a vida. Ou você tem uma vida, então cuida da sua vida. Às vezes injusta, mas não viva tipo puxa vida. Não reclama, aproveita, é tão curta a vida. Vida breve, vida intensa, então curta a vida. Irmão, siga só na vida, louca vida. Mas não viva em vão e não viva outra vida. Quando eu morrer, só falem que ele pôs a vida em cada obra-prima que fica viva depois da vida. Minha vida é um clássico. A vida que eu vivo, cada dia é uma página escrita no livro. Minha vida é o filme que eu dirijo. Entro em cena, meu cinema até o fim é ao vivo. É um clássico. Minha vida é tipo um quadro que eu pinto com a tinta. É tão nítido, é claro, nítido, é claro. É tipo a roda de um carro que continua girando até na hora que eu paro. É um clássico. Então eu vivo ao máximo, quero mais que o básico. Eu vivo tão rápido, se o céu é o limite, acho que eu sou um pássaro. Ah, porque eu voo e faço shows todo sábado, sexta-feira. Entendeu, bro? É parte do que eu faço. E fala dor, o meu flow é ácido. Meu palco é um teatro mágico, onde eu mato MCs contra o C4 trágico. Bem-vindo à minha vida, bem-vindo ao meu show. Espero que você assista até o fim. Em uma linha fina, eu sinto que eu tô sobrevivendo no inferno, ouvindo o Senhor. Eu vivo minha vida, ao vivo vou correr, desde a linha da partida até o fim. Junto com a família até o dia que eu morrer. E um dia, minha filha, isso é pra você. Bem-vindo à minha vida, bem-vindo ao meu show. Espero que você assista até o fim. Em uma linha fina, eu sinto que eu tô sobrevivendo no inferno, ouvindo o Senhor. Eu vivo minha vida, ao vivo vou correr, desde a linha da partida até o fim. Junto com a família até o dia que eu morrer. E um dia, minha filha, isso é pra você.